Na madrugada sinistra, eu vou pensando em várias fitas que vi por aí. No rolê, onde muitos eu vi se perder. Por pouca coisa, uma brisa, um copo de bebida. E as minas saem de casa, põe a roupa que vai estigar. O primeiro boy que na esquina passar, com seu carro a buzinar, no mau caminho vai andar. Arrastar, se jogar, não sabe nem se vai voltar. E no bar, os manos jogando bilhar, jogando a fumaça do cigarro pro ar. Até o último centavo acabar, vou observando todo o movimento. Voltando do evento, só eu e Deus e minha mochila. A noite tava linda, mandei o rap no beat pesado. Vendi alguns CDs e ganhei alguns trocados. Observando a quebrada, amargura no rosto de uma senhora na calçada. São várias fitas pesadas, quem viu o movimento fica de boca fechada. Na madrugada gelada, vi os trabalhador e os mano de alta escala. São várias fitas pesadas, vivendo caos urbano, sem conto de fadas. Aonde ando, o Google Maps não entra. Na cidade cinzenta, cachaça é água benta. Observo um ônibus, carros em câmera lenta. Poluição sonora, que sempre atormenta. Visão de rua única, sempre nua e crua. Pessoas diferentes, pensamento que não se mistura. Olha, água não é linha, mas é agulha. Peito passa rasgando por dentro da sua blusa. Garoa constante, se pá até pior que a chuva. Muitas horas no frio, com vergonha de pedir ajuda. Garotos no farol, malabares e furtos. Se perguntando por que desse mundo injusto. Algumas moedas nem dá pra chamar isso de lucro. Palavrões, ofensas, vem de modo estúpido. Bebida é válvula de escape, esquina da maldade. Várias fitas loucas que vem nessa cidade. Observando a quebrada, amargura no rosto de uma senhora na calçada. São várias fitas pesadas, quem viu o movimento fica de boca fechada. Na madrugada gelada, vi os trabalhador e os mano de alta escala. São várias fitas pesadas, vivendo caos urbano, sem conto de fadas.